Peso mete nocaute, salva pelo gongo blackout. Luto como um negro gato de arrepiar. Seu esquerdo certeiro foi direto no peito. Beijo seus lábios de lona. Entrego os pontos, nem precisa contar. Sua cama é como um ringue de lama. A luta é tonta. Abro o olho, apago a luz. Você me bebe como um drink champanha. Eu quero estar no seu copo. Diz me linguida. Pelo gongo blackout.